Porra, mano, eu já falei pra você parar com isso, cara. Você tá acabando com a sua vida, mano, olha só. Todo dia que eu vejo você, você tá muito louco, cara. Que nada, meu. Tô a pampa, ó. Tô numa legal e tal. A sua vida está acabando, você não percebe. Numa ideia atrapalhada, você está entrando, se viciando com maconha, crack e cocaína, com os malucos lá da área que estão na mira da polícia. A sua vida não é mais a mesma. Você entrou num mundo escuro cheio de ilusões, numa viagem sem volta onde não tem parada, até chegar no precipício que será fatal. Hey, mano, escute o meu apelo. Você não sabe como eu gosto tanto de você. Desde moleque você sempre foi o meu amigo. Não é agora que eu vou deixar você morrer. Vamos dar um rolê, relembra o passado. Os tempos bons que você sabe que não voltam mais. Os bons momentos que passamos com uma par de mina, e aquela mina que te ama e você não quer mais. Hey, mano, levante a cabeça. A vida é dura e não tem como você fugir. Eu estou ligado que você está atrapalhado com essa droga que um dia vai te destruir. E aquela pá de camarada que só te procura quando precisa da sua grana pra poder cheirar. E quando você está na noia quase se matando, ninguém te dá uma ideia pra te orientar. Hey, mano, hey, faça a coisa certa. Faça. Joga essa droga fora. Hey, mano, hey, faça a coisa certa. Joga essa droga fora. Você mudou a sua vida, a sua história. Na sociedade você é bem discriminado. Vive nos becos da cidade se viciando com uma pá de camarada que vai te levar à pura loucura. Hey, mano, escute o meu apelo. Chega mais, vamos trocar uma ideia. Toda vez que eu te vejo você está muito louco, sem noção da palhaçada que você está fazendo. A minha vida não é uma de rosas, e nem por isso eu vou querer a minha desgraça. Nesse ciclo vicioso que não tem retorno, aonde a morte nos espera com muita certeza. Hey, mano, faça a coisa certa, e não precisa se intimidar, e nem ligar para que os outros irão falar dessa mudança radical que está fazendo. O importante disso tudo é sua saúde, com uma recuperação desse grande vício, para que um dia você possa olhar pra frente e esquecer esse passado cheio de ilusões. Hey, mano, hey, faça a coisa certa. Faça. Joga essa droga fora. Hey, mano, hey, faça a coisa certa. Joga essa droga fora. Aquele rap que toca na rádio, você não ouve mais. Vive no mundo da lua direto se drogando. A polícia te enquadra em várias quebradas. Sua atitude já não nega, você é suspeito. Você se lembra daquele menino, aquele moleque que vendia picolé lá na escola. Hoje ele não joga bola, nem solta uma pipa. Está no movimento diferente. Já tem seus 18 anos, só anda nos panos. Virou um traficante de primeira. Essa carreira foi curta, não teve sucesso. Vários pipocos, várias rajadas ele recebeu quando saía da sua casa para traficar. Foi um Opala azul, com isso filme no vidro. Ninguém sabe, ninguém viu quem foi o autor. Por isso eu falo pra você então: faça a coisa certa enquanto você pode. Saia do mundo das drogas e viva a sua vida. Para você não vacilar, ser a próxima vítima. Hey, mano, hey, faça a coisa certa. Faça. Joga essa droga fora. Hey, mano, hey, faça a coisa certa. Joga essa droga fora. Que nada, meu. Tô a pampa, ó. Tô numa legal e tal.